Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Do universo ao livro, do cinema ao brilho, da cultura ao nicho, do comer e o início, da tecnologia, origem, do público, origem, dos prêmios, origem, eu e você, everything, everything, everything, everything, do enclave que é viver, da música e do poder, oxigênio, gravidade, da voz, razão, ser, das mãos, trabalho, luta, luto, do estudo puro lírico, você. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Do enclave que é viver, da música e do poder, origem, oxigênio, gravidade, não sei, da voz, razão, ser, das mãos, trabalho, luta, luto, do estudo lírico, do estudo orgânico, do estudo corpóreo, do estudo eu e você. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba. Everything is Paraíba.